E aí, galera, beleza? Eu sou o Maicon e vim falar hoje do tema covers no Breakdown Cast de hoje, que são os covers que são feitos dentro da área de core, basicamente. Então, pra começar, vamos falar da coletânea Punk Goes Pop, que é uma coletânea musical lançada dia 3 de abril de 2002 pela gravadora Fearless Records. Ela consiste em uma coleção de músicas covers de vários artistas de música pop. Seu sucesso causou grande impacto para lançar mais álbuns covers do pop. Até agora temos 6 álbuns do Punk Goes Pop, sem contar as outras edições de músicas dos anos 90, temos natalinos, etc. A 7ª edição será lançada em 14 de julho desse ano e promete. O Punk Goes Pop acrescentou um arsenal gigantesco de músicas, que são mais de 70 músicas. Se eu fosse colocar todas elas para você ouvir, esse podcast não acabaria hoje. Então vamos lá para as melhores, na minha opinião, que é a Glad You Came do Wicked Man's Romance. A música Love The Way You Live, feita por Ice Scarlet Drive. E também a música do Bruno Mars, Grenade, feita pelo Memphis Mayfair. Saindo agora da coletânea Punk Goes Pop, várias outras bandas apostaram nos covers e começaram a fazer covers de diversas bandas. Uma delas é a Flame on Fire, que tem muito cover na lista. Um deles, em especial, vou deixar pra vocês, é a música Numb do Linkin Park. Dá uma ouvida aí. Provavelmente a banda que tem mais covers de 2015 pra cá é a banda All Last Night, com vários covers espetaculares. O primeiro deles seria a Sorry, do Justin Bieber. E outro dos melhores covers que eles fizeram também foi a música Dark Horse, da Katy Perry. Um dos melhores EPs de covers que eu já vi é da banda Anne's OK, que eles fizeram nada mais nada menos do que 4 covers das músicas do rei do pop, Michael Jackson. O nome do EP se chama Anne, Are You OK? Eu particularmente não gosto dos outros trabalhos da banda, mas esse cover pra mim é um dos melhores do Michael Jackson. Dá uma ouvida aí na música Scream, feita por eles. Stop pressuring, make me wanna scream. maior sucesso, talvez o maior, do Michael Jackson, a Beat It, ouça também. Agora, pra quem gosta de deathcore, a banda Bleeding the Martyrs lançou um cover da faixa Let It Go, a do filme Frozen. É o clipe deles mais visualizado até hoje, com 6 milhões de visualizações. Dá uma ouvida aí. É isso, galera. Então, valeu. Até o próximo Breakdown Cast. Fui!